Salvo Salvador, o Azul 4065, solicito estacionamento na posição e se for exterior, eu posso tiver. Diretamente chamará para o post 4065. Estacionamento no 0558, com medo. Salvador, boa tarde, Santa 3154. Santa 3154, boa tarde, sendo identificação, chegada mar e desça e mantenha 050. Chegou entrecortado. Boa tarde, chegada mar e desça e mantenha nível 050. Descida para 050, perdeu contato com o Recife, centro da informação Romeu, tá? 3154. Sente, acena a identificação. Tango Golf, fique lost, boa tarde. A cena de indicação autorizada chegada a MAN, desça para nível 050. Doura Azul 4065 para o poste. Aguardando 4065. Indicação. MAN 3154, desça para 2 mil pés, ajuste na 0 no meia. 2 mil pés, 1 0 no meia, tá 3154. Azul 4462, boa tarde, acionando a indicação, chega da Mari, desça para nível 050. Taxi 5856, BOB 76, autonomia 2 horas e 50, até na Fortaleza. No ajuste, parte de alfa, motocicleta 26, com a B5850. Após a passagem do Webjet, livre em coordenação, chamada para ataque, por permissão. Salvador, boa tarde, chegou na 64 Norte. Autorização para ele alto, nível 247. 220, se for possível. 3154 estabilizado? Afirmo. Sim, de complexão do procedimento, LS X-Ray, chame torre 1186. 118, décimo meio, 14 Salvador, Santo, 3154, completando o procedimento, bom dia. Boa tarde. É, boa tarde, tem razão. Azul 4462, desce para 3000 pés, informa ajuste no 0 no meia. No 0 no meia, desce para 3000 agora, 4462. Solicita voar Duna da presente? Web 5856 autorizado. É, negativo, senhor, foi o 4462, solicitou Duna. Azul 4462, mantenha a perfil de chegar. Desce no perfil 4462. Pro Salvador, boa tarde, Jet 5856, em subida, cruzou 4000. Web 5856, boa tarde, contato radar, saída PUCA, sub mantenha 350. PUCA, sub mantenha 350, 5856. Solo Salvador, boa tarde, Schneider 6327, ciente da Romeu, quando possível autorização, ideal do nível 220. Mil e 16 aguardando cópia, 6327. Meu Romeu Oscar Bravo, prossiga. O Mike Bravian, que aciona a identificação, autorizado de chegada MAN, desça para o nível 050. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossiga. A senhora decolou de grupo do Lua Armação. Vai com proa de Serra em Eco Índia com 4 a bordo, o código alocado é o 0165. Vai batendo 500 pés, com 2 cabras. Boa noite, estado da Serra. Confirme destino. Serra em Eco Índia, Eco Índia, senhor. Ciente autorizado via litoral, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, copiou? Autorizado via litoral, mantenha-se em condições usuais, 500 pés, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Está júri, 5-4. Sabatango Mike Bravian, que autorizado, proa de Amã. Salvador, boa tarde. Salinha 34, informação Romeu. Fusão 70, fusão 70. Oxanamia 314, boa tarde. Sala identificação, chegada Mária. Desce e mantenha 050. 050, chegada Mária. Romeu Escabral, Salvador. Quem foi autorizado para o destino via litoral, o senhor vai seguir Farol da Barra, Cidade Baixa, então prossegue lá para o seco, comandante. Certo, escutou, é que deu uma pane aqui, estou retornando para o local de decolagem. Ok, agora sim, Romeu Escabrano, informa sinal para pouso. Azul 4462, está para 2000 pés, livre LS em aposta estabilizada. 2000 pés, livre LS, chama estabilizado, 4462. Jet 5856, chame centro Recife, na frequência no 2085, alterna 12545. Chame centro Recife, 2085, alterna 2545, objeto 5856. Tapatango Golf Kilosk, autorizado no 1500 pés, ajuste no 0 no meio. 1500 pés, 1 no 0 no meio, Golf Kilosk. Controle azul 4065, decolou, passa 1300. Azul 4065, boa tarde, contato radar, saída da EL, sube e mantenha 300. Só mantém 300, perfil da EL. Frequência livre para coordenação, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Desça para 3000 pés, ajuste no 0 no meio. 3000, 0, 6, 3, 4, 4, 6, 2, estabilizado, custo localizador. Ciente, completo do procedimento LSX-Way, chame torre 1118, decimal meio. 1186, 4462. Controle Salvador, Trip 5491, boa tarde. Trip 5491, boa tarde, chegada MAN, desça para nível 060. 5491, ciente. Tá, pronto para o pushback de treinamento, voo 9649, portão 2. Autorizado, pushback de treinamento. Cente autorizado, Ilhéus, nível de voo 220 via rota do plano de voo, decolando da pista 1-0, na saiu da EL, transição Leda, após Ilhéus. O controle de saída 6935 e o transponder 5572, o Schneider 6327. No portão 1 chamaremos quando pronto, 6327. Prossiga na escuta. Confirme o transponder 3001. Autorizado, nível 320 para Brasília. Decola do, na pista 10, segue o perfil da saída Arbor, transição Elefa. Upper Zulu 17, controle 1935 e o transponder 5001, Schneider 6321. A gente vai reportar. 627. Pode ser o 190. Entendendo? Afirmo, copio o 190. Controle 5012, transponder, Felipe 5627, pátio 13, reportaremos para posicionamento. 5012. Chinelo 6327, no 01, pushback acionamento. Gente, mais um minuto para iniciar, 6327. 21, Airbus 330, Vinicius Station Romeo, 165, Chinelo 160. Portugal 021, good afternoon, bons arrivals, descend and maintain flight level 080. Maintain level 80 on bons arrival, Portugal 021. Alfa, chama antes da Juliette para ingresso 4462. Confirme? 3, 2, 7, 1, 2, 3, 2, 7. Gente, o Xenome 327 autorizado, pushback e acionamento reportará para o táxi. 021, reduce speed to 250 knots. Reduce speed to 250, Portugal 021. Good Salvador, boa tarde, informação Romeu. 1807, boa tarde, senhora identificação, chegada bom, se desça e mantenha nível 090. Identificou? Na bom, se desça e mantenha 090, gol no 807. Gol no 396, reduz a velocidade para 2309. Atenção, 2309. Gol no 396. Azul 4065, chame centro Recife no 251, no secundário 13325. 251, confirma o alternado? 13325, azul 4065. Muito obrigado, 3325, até logo. Salvador, boa tarde, 232, transfere informação Romeu. Boa tarde, sendo a identificação, chegada bom, desça e mantenha nível 100, reduza a velocidade para 2309. 1-0-0. Tango Mike Bravo Yankee, reduzir velocidade para 1709. 1709, Mike Bravo Yankee. Papa Tango Mike Bravo Yankee, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no meio. 3000 pés, Mike Bravo Yankee. Trip 5491, reduzir velocidade para 2009. Este 491 reduzido para 200 de velocidade. Azul 4462, vai aproximando da Alfa. No 0 no meio. Com 491 no 7. Dirigindo a Juliette, mantém posição 4462. Bravo, Mike, Bianchi, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, Mike, para Bianchi. Controle, voo 1649. Voo 1649, boa tarde, contato radar, saída da El, submantenha 220. 220 da El. Portugal 021, reduce speed to 200 knots. Slow down to 200, Portugal 021. Controle, boa tarde, AB579, informação. Romeu. Oh, 5729, boa tarde, sendo identificação, chegada Bonf, desce e mantenha nível 110. 110, alguma velocidade da aeronave? Positivo, reduz a velocidade para 2509. 2509. Aí é o letra 3155 aguardando a autorização. Solo Chimera 6327 para o táxi para 1085, alternativa Salvador, autonomia 3 horas e 20 minutos. 085, 085, confirma. 209. 2009, boa noite, 07. Direita Índia e Alfa no ponto de espera 18.6, o chinelo 6327, bom trabalho. Linha Juliette para portão 034463. Botango Mike Bravianque, livre LS, eu posso estabilizar. Passará estabilizado, Mike Bravianque. Trip 5491, no desça para 2.000 pés. Ajuste no 096. 5491, ciente. Gol no 396, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 010, seu limite é o curso localizador. 010, proa esquerda, limita localizador, da 10, gol no 396. Qual a sua conta, 3150? 050. Gol 1807, desça para nível 060. 060, gol 1807. TAM 3217, reautorizado, nível 070. 070, reautorizado, 0207. Objeto 5729, desça para nível 080. 080, 5729. Papatango Mike Bravianque, estabilizado. Estabilizado em LS, Mike Bravianque. Tente, completo do procedimento, chame torre 118.6. Mike. Chama tropa para posicionamento 315.